que consta. Salvador, Fox Tango Oscar. Fox Tango Oscar, autorizado final da 17, informe final de 3 milhas, 03 milhas. Final da 17 de 3 milhas, informará o Tango Oscar. Torre, o trip 5595, estabilizado no localizado. Trip 5595, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. 95. Azul 41 no 6, solo 19, direito no 219. 219, 41 no 6, obrigado, bom dia. Um 394 ao alinhar, livre decolagem, vento no 20 graus e no 629. Alinhar livre decolagem, voo no 394. Solo, muito boa tarde, azul 41 no 6, livre na Fox Trot, na pista. 41 no 6, autorizado Alfa, porta no azul direto. Alfa, chama aí pra gente, 41 no 6. Decolagem imediata, autorizado. Ciente no 600, mantém ponto de espera. Mantenha ponto de espera. Alterna 1, 25, 14. Obrigado, boa tarde. Alô, Salvador, muito boa tarde. Você é 6142, para autorização, Salvador, Recife 370. Plano 42, prepare a Fuca, transição Caju, só um minuto, cópia. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 12 nós. 5595. Autorizado, táxi. Perdão, estou autorizado Recife, nível de voo 350, Venezuela 110, curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle opera 120, décima 8, transfonda 5531. Autorizado para Recife, nível 350, decolando a 10, curva à esquerda, Fuca, Caju, Upper Whisky 58. 1208 é o controle 531 é o transponder, chamei a 6142. 6142, contagiamento correto, são pontos de estacionamento. Chamarei. O azul 4116, autorizado para seguir táxi, Juliette, função 08. Juliette para o 08416, obrigado, bom dia. Confirme que chamou o solo? Botango Vitor Golf Delta, estão de cópia. Tenho um nome, é zero diário. Solo, eu chamei a 6315 para puxar de estacionamento, só gate 2. 6315, estou autorizado, chamo pronto. Táxi. Final alinhado no 73.3 milha fora o Tango Oscar. Fox Tango Oscar, solo autorizado, cabeceiro no 7, vento 110 graus no 629. Qual parte de destino? Destino, senhora, é Hangar da Bata, aqui é um bank track agilizando se for possível. Sem problemas, ao pousar já está autorizado o back track e o Fox Tango Oscar. O Fox é autorizado, Oscar agradece. 3 controle. 3-4-3-3-3. Chama agora o centro Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251-3325, centro do 1-3-3-3. Solo é o 3595. 5595, se autorizado Alfa Juliette, parte 3, fica no atento sinalizador. Alfa Juliette, parte 3, 595. Cadê o Golf Delta autorizado Salvador? Salvador, a 2500 pés, vai decolar da 17, com curva direita. Após, será coordenado com a torre, controle 120.8 e o transponder será o 0126. Vitor Golf Delta, acionamento TAF, torre 1895, ajuste no 0 no 0. Tango Oscar, solo ao 25, autorizado backtrack, reporte liberando na pista. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento da 1735 até o pote 5. Liga pressionar, chama pra gente táxi, Golf Delta. Passagem contador controle, igual a 600. 600, decolado aos 25, chame controle no 208. 208, 600. Seguinte. Passando na 2000, pouca de passo. Contato radar na decolagem, estou para nível 370 na frente da fuga, transição Zipa. Nível 370, pouca de passo, quando autorizado, prossegue por aqui, Zipa. Aguarde. A S aqui foi a 1750. 1750? Não, ele chegou 1750. Fala para o táxi, o Chanel 6305, tem 159 a bordo, 5 horas, Galeão. Chanel 6305, sou autorizado a táxi Índia, posição no 0, torre 1895, ajuste no 0 no 0. Índia Alfa no ponto de espera da 0295, 1010, 6305. Vitor Golf Delta, tá na minha escuta? Voo no 754, ponto cópia. Voo no 754, ponto cópia. Gol 1394, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, tem um bom voo. 151 3325, voo 1394, bora. Gol número 00, centro Recife, solicita que mantenha a saída. Sete, alterações. Controle Salvador, boa tarde. Gol no 648, passa 170 para 150. Gol 1648, do controle Salvador. Acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Altímetro 100. Acionou para 050 na Mari. 1010. Gol 1648. 5490. Recife 5490, um instante, copo, por gentileza. Torre Salvador, Ocean Air 6305, ponto 0-0, pronto. É 305, a linha decola cabeceira 10, vento no 30 graus, 11 nós. A linha decola do 10, 6305. Saída Puca, transição de par, via Upes do voo 120. Após Neo, após conforme rota. Controle 120.8 e transponde 5435. Confirma pra gente, o plano nosso estava para 17,50 ou 16,50? 17,50. Já está autorizado? Tem qual a linha aí, decola? Afirma a linha, decola, 6315. A linha decola no 06315. Campina Grande, na subida Puca, transição de par, aperto do 10 até a posição Neuma. Controle 120.8, transponda 5435. O gol na 754, que o treinamento está correto, são prontos para tiver estacionamento. Prossiga. Autorizado Petrolina, nível de voo 200, vai decolar 10, curva esquerda, saída bomba, pode direto Petrolina. Autorizado opera 120, décima 8, e transponde 5519. Autorizado 200, Petrolina, decolando da 10, bomba com curva à esquerda, DCP Petrolina, 11208. 5511, não, transponda, chama pronto, se tiver estacionamento, 35490. Maravilhoso. 6315, 6315, decola 32, chame controle no 208. 208, boa tarde. Então agora o centro Recife, 120.85, alterna 125.45. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6315, decolado. Prepara o controle Salvador. Chanel 6315, passando 1700. Chanel 6315, contato radar na decolagem, sua para o nível 360 na saída da El, após letra direto preto. 360 na saída da El, é confirma, Leda? Após Leda, voo e bridge 6315. Após Leda, bridge 6315. Eu autorizaria o 6315, válida presente, Leda? Autorizado, valida. 315, Leda. Decolando 648, desça para 3000, ajuste 1010. 642, gente, 3.010. Né, 6142 para o Pushback. Meia, 1942, está autorizado, chama para um táxi. Como é que se aproxima? Mantenha os corredores, já pode ir através de Paris para ingressar no Interlagos. Tá chegando aqui. Foram 648, desça para 2000. Autorizado ELS X-Ray, fonte estabilizada. 2000, reforçando estabilizado X-Ray, gol no 648. Táxi 42, direita, ponto de espera 1895, 1010, boa tarde. 315, passa 150, chama o centro 1251 na tela 3325. 51, 3325, 6305, boa tarde. Autorizado no 754, no caso. Reportar aqui. 648, autorizado final ILS, chama 3895. 118, confirme a frequência? 1895. 1895, gol, moto 648. Salvador, boa tarde, gol 1648, uma milha do externo, 1-0, baixado, travado. Gol 1648, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 1, 1-0 graus, 1-4 nós, altímetro 1010. 1010, livre pouso na 10, gol 11, 10, correção, na 10, gol 1648. Mike, papapapá, é o solo. Pra que horas foi o horário? Boa tarde, né? 6142, pronto, ponto 0, pronto. Oxa, né? 1-4-2, visual com Boeing 737 na final. Após o pouso do mesmo autorizado, né? E mantém cabeceiro no 0. Pode passar de aeronave, então a gente mantém. Acione a identificação. Desça para 4 mil pés na chegada a mar e vigilante. 4 mil a mar e vigilante. Negativo, mantenha a perfil da chegada. Foi, ó, eu tenho uma DLA aqui para Mike, para 16. Foi feita outra, então? Ok, não chegou no meu sistema, coordenado. Autorizado, rota fora. Autorizado, chama o táxi 490. Quatro, a bordo. 3 horas e 75, passa. Processo P4, livre tráfego de pátio em espera 1895, 1010, Bolívar. Solo, boa tarde, boa noite, 48, 48, táxi de Alfa, é poste Juliette. Alfa, se quiser, vai importar, boa noite, 48. Xanamanha 142, autorizado decolar, pistola 0, vento 1, 10 graus, 179. Papá, fracionamento táxi, vai chamar 2895, ok? Mike, papá, Mike, reporte para táxi. Chana 6142, decolado aos 47, chama em controle 20.8, morro. 208, grato, boa tarde. Olho Salvador, boa tarde, Chana 6142. 042, suba 350 na saída Fuca. 350 na boca, 6142. Táxi Felipe 5490 com 63, 4 horas, alterna Serra Brava, Lima Eco. 5490, Livre Táxi em frente, pátio Índio Alfa, ponto de espera 1895, 1010, no ajuste. Ciente, de Alfa, ponto de espera 1895, 5490. Fechando a torre na frequência 1895, tá passando aí à direita no helicóptero, mantendo 500 pés. Voo visual. Gente, do prato não visual pro mesmo. Ok, chame a 2, 8, 5. Mais que 10 chamadas a 5 metros, mais. Passando o quilo que é da Serra. Como é que Serra continua a aproximação? Tem condições da presente encurtar a aproximação da 1-7? Tá firmo. Quilo Quebec 100, curte a aproximação da 1-7, aposta no final de 3 milhas, vento 090 graus, 69, altímetro 1-0, 1-0. Aqui, papapá, aguarde para táxi. Quilo Quebec 100, confirme o pátio 5. Afirmativo, bate 5. 20 que o telex é. Uno 754, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus, no 79. Decolagem, 1-0. Salvador, boa tarde. 590, quanto espera pronto? Temp 5490, autorizado Aranha e manter cabeceiro no zero. Aranha, manter o no zero. Quebec Serra, continua a aproximação, ainda não avistado, aguarde a autorização de voo. Aguardará. 4065, sentido a Quebec. Posição é 08, solicitamos o 340 para Campinas. Boa tarde, 4065, Salvador Campinas, 340, fez o lume no meio. Pista no zero, curva direita da El Leda Bridge, controle 120-8, transponda 5570-406. Sente autorizado Campinas 340, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, segue rota 5570, transponda, controle 120-80, posso 4065. Portão 8, chama pronto para posicionamento. Chama, né? Informação Quebec 326, voe Mari, chegada Mari, dia se mantém a 050. Quebec, mantém 050, voando na frente Mari, chegada em abril, 754, pode voar de Bárbatos. 754, após Jamo, vou zipar. Ok, mantém a saída no 754. Controle, papapá, mais direto ao meu. Possível. Vai finalizando a operação, agradeço a colaboração, segue para pouso Serra Índia com Índia, já visual. Ok, frequência livre, Mike, direto ao meu. Boa. Quebec Serra no solo 53, livre à direita ao estacionar livre frequência. Voo 490, decola 253, chame controle em 120, decimal 8, um bom voo. 1208, obrigado, um bom dia, trip 5490. Mike papapapá, informa um Bravo November 2, papá taxiando até o Pat 5, após o estacionamento do mesmo, autorizado o inicial táxi, reporte na interseção papá. Autorizado Siri 040, Tuniank, decolada 17, curva direita, saída da El, após direto Siri, controle 1208 e o transponder é o 0132, o Alfa Tank. Agora nós ajustamos. Trip 549 5490. 5490, suba ao 200 na saída Momo. 290, subida Momo, trip 5490. Xeré 6142, passa nível 60, chama centro 2685, alterna 2545. 2545, Oceania 6142, boa tarde. Confirmando 2 a bordo e 5 de autonomia. Alfa Tango, Tango, ciente, autorizado, ataque 75, papai, reporte na interseção. Papapá, quando pronto, autorizado, decolar, pista no 7, vento 1 a 0 graus, no menos. Salvador, Oceania 6326, completamente visual, teria condições de estar presente e voar na proa de Zuna? É 326 negativo, mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil, 6326. Tango Guard para ingresso na pista no 7. Tango, Tango, autorizado ingresso, reporte NR pela flanca de 0 na 7. Papá, decolado 57, chame controle 120, decisão 8, mão Wolf. Controle 108, obrigado, Mike, papapá. Controle, boa tarde, papapá, Mike, papapá, no perfil da PUCA, passando 2.500. Papapá, sobe ao 410, sai da PUCA. 410 sem restrições na PUCA, Mike, papapá. Papá Romeu Zulu, Oscar Alfa, siga. De voo. Nome, se tiver condições da radial, é a distância de Salvador e estacionado com o Quaril. Pesada 3154. 3154, complete final ILS, torre 11895. 295. 1754, praça 170, chame centro no 2685, alterna 12545. O Salvador Azul 4065, puxa o treinamento. Boa tarde, eu sou 3154, a 2 milhas do Maca 2, tá? Tá, 31-54, tráfego avistado. Cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 15 nós. Baixa travou, pouso autorizado 10, 154. Alfa Tango Tango, informa que é uma aeronave para pouso na 10, já passou externo, aguarde para decolagem. E qual altitude que mantém? Mantenha-se em condições visuais, ajuste 1009. Acione o código transponder 5417 e chame a 20 milhas ingressando na CTR Salvador. Aí que é Costa, prossiga. E aguarda a Costa, ajuste 1009. Tango atenta às 3 turbulências da voz 320 que pousou no 10, autorizado de colapso no site vento 110 graus no site nós. Solo azul 4065 para ataque. Temos 1-2-2 a bordo, 5 horas de autonomia, operante 3-0-3. Direita, 4-0-6-5, quanto espera via Índia? Quanto espera 1895-1009? 1009 no ajuste, via pátio Índia, 1895 lá no quanto espera, mal a bordo. Chama centro 2685, alterna 2545. Confirme, é 12685 para alternada? Alternada 12545. 2545, obrigado, mais papapá. Controle Alfa Tango Tango, decolou da 17. Alfa Tango Tango, após 2000, voe direto Serra Índia, Romeu Índia, subindo para o 40. Ok, após 2000, voe direto de China, subindo 40. Salvador Manati, meio pé, ficha no 7, corredor Axé, 1208, 0, aciona o 0127, o Mike Costa. Oscar 1895, quanto é agora? Mike Eco, hoje foi aponte para ataque. Vai te mandar Juliette 3154. 3154, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3154. Completa a LS, torre 1895, filé metro do MS. Agora em contato radar, ajuste 1009, voo e rotatória, chame para descida. Graças, rotatória, 4065, a linha decola de imediato. Afirma. Azul 4065, autorizado decolar, pista 10, vento 120 graus, 17 nós corrigindo, autorizado alinhar e decolar. Gente, linha aqui de colar, o 40, passando a missão. O Oceanair 6326, boa tarde. Tá com o trem de pouso baixado, travado, estabilizado. Oceanair 6326, tráfego avistado, informa o Embraer 190, alinhado, iniciando decolagem na pista 10, vento 120 graus, 14 nós, altímetro 1009, aguarde autorização de pouso. No 009, o Xané 6326. Salvador 35490 vai cruzar 130 para o 201. Estimativo, aguarde transferência, vou ir para Petrolina. Direto Petrolina, aguardando transferência. Salvador Ground, direto canal 35241, Quebec Information, if you take clearance to recover the country. Oxalá é 6326. Azul 4065, decolado 07, chame controle 120, decolão 8, bom voo. 208, boa tarde, bom trabalho, senhores. 4065. Salvador, boa tarde, Azul 4065. Usa 1000 para o 340. 065, suba ao nível 340, saída da EL. 340 da EL, 4065. Sete, chegada bom, desça para 4000, ajuste 1009. Azul 4462, na escuta do controle. E desça até o 50050 na chegada mais de vigilância. Comandante, autorizou 4065, voa Leda? Autorizado, voa Leda, 4065. Voa Leda, 4065, obrigado. Livrar à direita, Oxalá 6326219. Vamos coordenar com a torre, ajuste 1009, aguarde instruções aqui no Romeo. Romeo Zulu, Oscar Alfa, informe assim que avistar o campo. Repórtera, visual com o campo, senhor, está presente. Então chame a torre na frequência 1-1895, Romeo Zulu, Oscar Alfa. 1-1895, Zulu, Oscar Alfa, Papa Romeo Zulu, Oscar Alfa, grato. Mike Costa, atente ao fiscal de pátio, devido a obras. Próximo à lateral da Taxa em Oscar. Sou eu, Papa Romeo Zulu, Oscar Alfa. A Alfa continua a aproximação, reporte nacional de 3 milhas da 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-7 nós, altímetro 1-0-0-9. Reportará 3 milhas da 1-7, grato do Lua Alfa. O Lua Alfa confirmou o pátio, para qual era da Xé após o pouso? Agora pátio da aberta, da BEI. Sente o Lua Alfa. Bom, eu acho que está livre ingressar via litoral sul, reporte na travessa fora da barra. Mike Acosta, autorizado de decolada presente, vento 1-0-0 graus, 1-6-9, altímetro 1-0-1-0-9. Mike Acosta, emissão de bola. Opa, Papa, meu Mike Cosca, posição. Mike Cosca, fora do solo, aos 1-2, aguarde transferência. Guardando. Não, pode ser Juliette, né? 6326. 6326, ataque via Juliette, portão 1. Via Juliette, portão 1, 6326. 5241, ready copy. Ready copy, 241. Salvador, Conquista, fly level 200. Airborne 1110, turn right, Arbor, departure after Arbor, direct, Conquista, control. Salvador, control 120, maximum weight and call code 5010, trip 5241. Clear to Vitória da Conquista, flight level 200, takeoff runway 10, after takeoff right turn, Arbor departure. After Arbor, Victor Charlie Oscar radio beacon direct. Salvador departure control 120.8 and Spock 5010. 5241, correct, report ready to start up and push back the Bronx 3. Spock estacionado 0127 no transponder. Gente, mil pés de Manati autorizado direto, Mike Acosta. Mike Acosta, sente, mil pés autorizado direto. Pátio, pátio da Eterna, senhor, esse é pátio 5. Sente, Zulu, Oscalfa. Chama o centro em 1251, antena 3325. 251, 3325. 325 azul 4065. Boa tarde, bom trabalho. Paulo, já tem autorização da 1649, por favor? 1649, tá pronto pra cópia? Tá pronto. Salvador, Ilhéu, 240, Golfo 677, pista no zero, curva direita da El, lida Ilhéu, controle 120, décima 8, 5007, 1649. Autorizou Ilhéu, visa 240, Golfo 677, decola pista 10, curva direita da El, lida Ilhéu, controle 108, aciona 007. Com o 649. Portão 2 e pronto, no 649. Obrigado. Boa tarde, tem essa informação que vem, que passa o pavote, 150 restrito, perdeu contato com o tempo. Cinema 3-1-4, acione identificação, chegada a Mari, desse mantenha 050. 050, chegada a Mari, identificou, 3-1-4. Já vai estourar da barra aqui, vamos lá. A gente mantém o litoral, 1500 pés de aporte Pituaçu. É, ok. 2 milhas de Siri para descida, o qual é o local de ponto de modificação das regras de voo? Agora, tratou o cancelamento. Ok, modificado a 1107, desça sobre regras de voo visual, frequência livre para coordenação de altitude de tráfego. Ok, desça no voo visual, desculpa. Chegada a Mari, desse mantenha 060, vigilante. 3-1-9-0. Boa tarde, chegada a Mari, desse mantém a 070, vigilância, vamos no 396. Falou no 649, posição 2, para puxar o acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, vou no 649. O 807 reduz a velocidade 2.